Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. É destaque. Está no Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da IRFM. Vamos até às 14 horas, sempre com a sua participação pelo 991248325 ou 99204-2222. Você pode participar mandando aí a sua mensagem de texto, tá? Sempre mensagem de texto aqui pro programa, fazendo as suas perguntas, os seus elogios, as suas críticas aqui pros nossos convidados, tá bom? Hoje no programa a gente vai estar recebendo daqui a pouquinho o pessoal da Ordem Demolei aqui de Guaranese, né? Vão estar aqui conversando comigo o Daniel Wesley Ribeiro, que é o mestre conselheiro da Ordem Demolei de Guaranese, falando sobre o dia da filantropia. E hoje também tem a participação do Léo Moraes, vereador eleito, terceiro vereador mais votado em Guaxupé. Léo Moraes, radialista, né? Já fez parte aqui da equipe 103, foi eleito em Guaxupé e inclusive vai assumir o cargo até antes do que ele imaginava, né? Acho que no dia 28 de novembro ele já vai estar participando do final dessa legislatura lá em Guaxupé, mas isso é assunto para quando o Léo estiver aqui conversando comigo, porque agora vou conversar com o vereador eleito aqui de Guaranésia, Osmar Antônio Ciriaco. Como é que vai, Osmar? Tudo bem? Tudo bem, Antônio. Prazer estar recebendo você aqui, viu, Osmar? Prazer todo meu. Osmar, que já somos amigos de longa data, né? Há bastante tempo já tem esse contato aqui com o Osmar. E faz tempo também que você está pelejando para entrar na Câmara, né, Osmar? Faz um bom tempo. Você participou das campanhas, eu até procurei aqui, desde 2004, Osmar. Desde 2004. 2004, 134 votos. Isso. Em 2008, diminuiu um pouquinho, com a de quem? Diminuiu. Bastante. Trabalhou menos. Foi para 84. Em 2012 você não participou? Não. O que, que aconteceu, Osmar? Ah, eu fiquei assim, não vou mais, ou eu vou. Foi decepcionado com os 84 votos ou não? Até que não, porque quem mexe com político não pode ter decepção. Eu já perdi duas, e quem perde é difícil. Muita gente perde, não olha. A maioria outro, perde, né? E você tem que entrar sabendo que vai perder. De fato, eu não contei tanto com a vitória para não ter o sofrimento de perder. Que quem perdeu. Não ter decepção. É. Agora, às vezes que perdeu, já sabe o que é perder. Agora, o que é bom ganhar é que a emoção é demais. Muito emocionado. O que você aprendeu com essas duas derrotas aqui e com 2012 que você não participou da campanha? O que, que deu para tirar de lição para essa agora que você teve 228 votos? Você vem analisando a política, e essa ainda foi uma das mais difíceis, que o povo não está acreditando no político. É. Que as outras não estavam, o nosso país não estava passando por isso de política. Mas eu vim vindo assim, trabalhar mais sério, na época juventude, não levava muito a sério, eu creio que o povo não acreditava na gente. Aí o povo vê que eu sou uma pessoa, gente, que trabalha. Eu vim evoluindo com as minhas coisas assim, ó. Eu tenho meu carrinho, tenho minha moradia, tenho meu caminhãozinho, tenho o trator, tem as minhas maquininhas lá que eu trabalho. Então a pessoa vem analisando, que a pessoa vem melhorando. Então a pessoa tá dando valor no que tá fazendo. É difícil melhorar com os braços? É, gente. Depende muito a Deus dar uma saúde pra gente. Só que você melhorando desse jeito, o povo vai pegando confiança na gente. Vê que a gente não tá desanimado. Chegou um ponto, eu entrei de novo. E 4 anos atrás, eu apoiei o que seria 8, põe o João Carlos. O Laércio, falei pra ele que na outra eu ia dar um apoio pra ele. E de fato eu candidatei pro lado dele. Osmar, mas eu conversei com você antes das eleições, você tava muito confiante que nessa você iria. Eu lembro que a gente conversou até aqui na rádio. Você falou, não, tranquilo, dessa vez eu acho que eu vou. Você falou meio em tom de brincadeira ou você tava realmente confiante que nessa você entraria e estaria entre os 11 aqui em Guaranese? Na verdade, Antônio, eu acreditei demais da conta com o pessoal. O pessoal que estava apoiando eu era um pessoal já mais idade, sério. Então eu fui pegando confiança. Quando eu conversei com você, eu já estava no ponto de confiança de ser eleito mesmo. Aí eu falei, não, agora dessa vez vai dar certo, porque um chegava, não, Osmar, pega firme, dá certo sim. E outra, de fato, surgiu muitas vagas, né? É, de vereador. Certeza, o povo que elege o vereador, ele sabe também tirar um vereador. Eu tô hoje vereador, daqui 4 anos o povo sabe se deve tirar eu ou não. Tchau, Osmar, se você não fizer um bom trabalho, né? Justamente. O que acontece? O povo ia ter muita, já ficou anunciando que ia ter muita vaga, eu já comecei a crescer. Eu falei, não, vai dar certo. Porque eu tenho muito conhecimento com o povo. E eu quero agradecer a todo mundo que votou em mim, são 228 pessoas. E quero agradecer também aquelas pessoas que não podem votar na gente, que tem um compromisso com um amigo. A pessoa é amiga da gente, mas tem um compromisso já com o amigo dele também. É conhecido da gente. E a gente vamos fazer um trabalho a todos, o que votou, o que não votou, né? Tem que fazer trabalho a todos. Como é que vai ser esse trabalho do Osmar lá na Câmara Municipal? Porque, Osmar, as pessoas, eu por exemplo, toda vez que eu vejo o Osmar, eu vejo com alegria, sempre brincando, né? Nunca tá de baixo astral, sempre alegre. É, onde chega não tem silêncio, né? Não tem tristeza. Como é que vai ser lá na Câmara? Não dá para ser desse jeito lá na Câmara, Osmar. Tem que levar o negócio com muita seriedade. E aí? Vai mudar completamente ou de vez em quando vai ter uma piadinha lá nas reuniões, Osmar? Não tem, porque... É outro ambiente. Outro, né? Ambiente, outro. É o que eu te falo. O meu serviço, eu gosto de pegar às 7. É um costume de hábito, você trabalha como se estivesse trabalhando. Eu trabalho para mim, mas eu pego às 7. Eu tenho uma hora de almoço, quem tá comigo faz uma hora de almoço. Parar também é o horário destinado para parar. E as brincadeiras, você tem destinado, porque nós não mexe com serviço entre eles. Sempre é a oportunidade de brincar, desabafar, brincadeira. Eu não carrego o serviço para o meu ambiente de lazer. E não posso levar lá para onde eu vou trabalhar as brincadeiras. Não vão tocar a sério. Se for para ajudar a cidade, gente, né? Vamos fazer para a cidade. E não vou fazer para uma pessoa e contrariar a cidade. Durante a sua campanha aí, como é que foi o seu contato com o povo? O que o povo mais falava? O que o povo mais pedia? O que o povo mais reclamava para você, Osmar? O povo, na questão do povo, é o seguinte. A preocupação do povo de Guaranese, eu concordo com isso. A preocupação deles é saúde. Porque a saúde, na hora que a pessoa, justo na hora que está doente, é a hora que você não tem o dinheiro. Então isso, gente, é uma coisa, né? Tem uma oportunidade do povo aí pedindo. Muitos falam, mas não é só isso, tem que fazer mais coisa. Temos, mas tem que fazer mais coisa. Tem que fazer mais coisa para a cidade. Vamos cuidar da saúde, cuidar do meio ambiente também. Não é porque eu corto árvore que o povo vai pensar que eu não vou cuidar do meio ambiente. Vamos cuidar do meio ambiente. O pessoal questionava isso? Já, chegaram a falar pra mim. Como é que você vai fazer agora? Muitos perguntam se eu vou parar com o meu serviço. Se tocar de eu dedicar a cidade e parar do meu serviço, eu vou parar. Porque eu vim pra dedicar a cidade. Aí eu tenho que parar do meu serviço. Mas você passa isso pela sua cabeça, Osmar? De parar? Não, eu passo e... Você não vai ser um político profissional. Você vai continuar trabalhando normalmente no teu serviço e depois do serviço vai para a Câmara o dia que tiver reunião e em outros dias. Isso. Adiantar bem o serviço das áreas rurais minha, para mim saber as horas de câmera, para mim estar com o meu serviço em dia, porque eu não posso largar meus clientes também... Na mão. Até hoje eu não avisei ninguém que eu vou parar, então não vou parar. Por que você resolveu entrar na política, Osmar? Você que é um empresário, um cara trabalhador, lutador, desde quando eu conheço você, sempre foi nessa luta danada aí com a vida. E por que você decidiu? E não é de hoje, né? Muita gente fala assim, o cara entrou na política por causa do salário. Não é a questão do Osmar, porque em 2004 o salário era bem pequenininho, você já estava na labuta, tentando. Não. Por que política? Uma questão aí da política, gente, a pessoa tem que gostar. Nós somos em 5 homens e 2 mulheres lá na minha casa. Se você conversar em político, um dos 5 do 5 é só comigo. Os outros não estão nem aí pra política. Não fala em político aí não. Agora, se você quiser conversar de futebol, beleza. É com os outros 4. Mas não conversa comigo também não. Aí eles não. Mas da onde que veio? É de você mesmo? Tinha alguém da família? Desde quando os políticos, na época, Narciso, candidatou, Jaci, ia lá pro Benício. E eu catar minha bicicleta e ia levar papel pra eles. Vamos fazer campanha pra turma. Vamos lá e vamos. E eu vim vindo, aí você vem turmando com o pessoal. Aí já enturmei já, junto com Nelson, Silvio Dias, João Carlos, você já passou Narciso, por todos os lados aí. Não, o Laércio, só ficou pra trás o doutor João Bento, que não era da minha época, né? Mas vão tirar o Laércio desse meio aí, qual desses foi o melhor pra você trabalhar? Qual foi o melhor prefeito? Você citou quatro aí. Nelson foi durante pouco tempo. Foi. Mas você citou aí quatro. Mas perdeu lá com o Nelson também, mas foi muito bom. O Silvio foi muito bom trabalhar com o Silvio. É. O Silvio. Mas ele fez um. Você acha que ele fez um bom mandato? Você que acompanha a política já há bastante tempo? Ó, o mandato do Silvio, ele fez uma melhoria muito boa pro. Os funcionários, igual os garipas, pessoal. Mas você decidir o mandato da pessoa depende do povo, porque agrada uns e agrada os outros. Você tem uma noção, a certeza, o mandato dele foi bom. Como nós temos um mandato aqui do João, que foi um bom mandato. Ele passou por uma época difícil. Aguentou essa época. Aguentou o Rojão? Não, ele aguentou. Ele conseguiu uma medida de controlar. Todos os prefeitos passam por uma época difícil. Não vou falar, eu não sou contra a pessoa, eu sou realista. Ele passou por uma época difícil e deu conta. Está no fim do mandato dele. Você pode ver que a nossa cidade se deixou de alguma coisa fazer, deixou, mas. E o que pôde fazer, ele fez. Mas o que ele deixou de fazer que o Laércio agora vai entrar e não pode deixar de fazer de forma nenhuma? A área de Guaranese, não vamos falar que ficou descuidada da saúde, foi. E visto dos outros lugares, o nós teve em primeiro lugar. O povo não acredita porque não vai, numa cidade de vizinho. Mas. Quando vai, sabe dessa diferença. Quando a gente vai, eu vou. Eu vou, eu sei. Então teve muito bom pra nós. Se o Laércio ajudar mais um pouco na área da saúde, que já é uma área que ele profissionalizou ali na saúde, ele ajudar mais um pouco, o povo vai ficar muito contente com ele. Mas e as outras coisas? Nós temos que juntar também para fazer. Tá, você falou aí de saúde, né? Segunda vez que você fala de saúde. Mas além de saúde, você falou também do meio ambiente aí, passando rapidamente. Além desses dois, desses dois olhares aí que o Laércio vai ter, quais os outros problemas que você acha que não só o executivo, mas o legislativo também vai ter que batalhar para melhorar a cidade de Guaranese? Questão de geração de emprego, você acha que também o pessoal precisa de tentar investir? Que foi a maioria dos vereadores que passou por aqui falou da questão de geração de emprego. Você acha que isso é um ponto também a se buscar, Osmar? Vai. Vai ser um negócio sério. O que nós temos de manter aqui na nossa cidade, que mantém nossa cidade de pé, são as tecelagens. As tecelagens nesse momento estão passando por uma fase até difícil. A matéria-prima está difícil. Se a matéria-prima está difícil, não é culpa dos nossos empresários. Então, nós precisamos de ajeitar mais emprego para não chegar na última hora acontecer. Porque se não tiver matéria-prima, como nós vamos cobrar dos empresários? Tem que dar um jeito de ajudar os empresários e ajudar eles, né? o que puder ajudar eles para segurar o pessoal que trabalha para ex, que é exceção tudo quem manter o que foi ex. É. E trazer, fazer de tudo para trazer mais umas indústrias, nem que seja pequena para Guaranese. As pequenas indústrias que mantêm a cidade de pé. É, com 10 empregos aqui, 15 ali. E ali vem um trazendo outros empregos. A tecelagem nossa aqui é forte, por quê? Nós temos de 300, 500, 100, 150. Tudo quanto é continuidade de número, nós tem gente que faz coador, que dá 5 pessoas, mas 5 empregos. Sim, que gera renda ali para 5 famílias. Então a tecelagem nossa é o coração da nossa cidade. Você conhece o Robertinho da Casa Carlona, lá em Gospé? Demais da conta. Tá te mandando aqui os parabéns, aqui, parabenizando você pela eleição, viu? Muito obrigado, boca aberta. Esse seu lado de brincar de brincalhão, você acha que isso vai atrapalhar você lá? Não, nós vamos chegar lá, nós vamos estar sério com o serviço nosso lá. Mas isso te atrapalhou durante a campanha? Não, eu. De jeito nenhum. O único vantagem minha é que eu tenho esse jeito meu. Mas e se alguém vem me maltratar na política, eu brinco com ele também e faço com coisa que eu não percebi. Aí é a única coisa boa, você não pode ficar muito levando a ferro e fogo. Osmar, e como vereador, o que a gente pode esperar do Osmar vereador? Como é que vai ser sua linha de trabalho dentro da Câmara? Vai ser um vereador que vai lutar... Você já passou isso na sua cabeça? É meio difícil de falar, porque você ainda não está lá dentro para saber como é que funciona. Antes de você responder essa pergunta e como é que vai ser o Osmar vereador, eu queria saber de você como é que você vê os atuais vereadores. Porque do lado de fora é muito bacana a gente meter o pau nos vereadores, né? Toda a população fala mal, essa Câmara não faz nada. É um bando de vagabundos, não faz nada. O discurso de 99% da população, não só de Guaranés, mas de qualquer cidade do Brasil, é esse. Vereador não faz nada, vereador não faz nada. Como é que você vê os vereadores hoje, dessa Câmara? Eu vou me pôr eu em saia justa. Por que que eu vou pôr? O povo fala, mas não acompanha também os vereadores. Ninguém comprou do vereador. Deixou eles lá. Raros são os que cobram, né? Deixou eles lá. É raros que foi cobrar alguma coisa de vereador. E se fartou um pouco de esforço do vereador, fartou, porque alguma coisa podia ter feito pro povo. Você acha que faltou um pouco de esforço? Fartou, porque eu não tô lá, mas eu creio, gente, nós somos 11. Por que ser desunido? O que o povo crama aí também, que foi pra pegar um terreno, fazer uma empresa, o cara, o vereador tá lá e fala assim, não assino. Eu não entendo por que eu falar que eu não assino. Se eu sabendo que você tem capacidade de montar uma empresa amanhã, eu falar que eu não assino para você, eu não sei o motivo. É, mas tem muito vereador que assinou e as empresas não foram montadas, Osmar. Tem essa também, né? Tem várias empresas aí que ganharam terreno e até hoje tá no terreno, não fez nada. O que é a lei? A lei tá aí. Aí fica com dó de tomar o terreno de volta. Se depender de mim, eu não tenho dó. Deu o tal dia do prazo, você vai me desculpar. Cumpriu, toma de volta o município. Hoje, é hoje a data do teu terreno. Até amanhã não dá pra você montar um barracão aqui e fazer uma indústria. Nós vamos repassar esse terreno pra outro que paga aluguel, que vai fazer um fiançamento, que seja. Que vai emprego, construir, né? Gerar um emprego. É. Não adianta você dar o terreno pra pessoa e ficar só ele em cima do terreno. Ou então só com o terreno lá vazio, sem nada, criando mato, né? É. Ivone Ferreira. Sua cunhada aqui também está te parabenizando. Parente não vale, né, Osmar? brincadeira. A Ivone Ferreira está te mandando um abraço, viu? Um abraço para ela também. Ela me ajudou. Uma pessoa que batalhou, andou aí pela cidade, ajudando eu. Eu fico satisfeito de ela lembrar de mim agora também. E agora responda a pergunta que eu fiz antes para você. O que que a gente pode esperar desse vereador Osmar Ciriaco? Eu creio, gente, que eu vou fazer o possível para ser um bom vereador para a cidade. De fato, eu vim batendo aqui sobre uma coisa. O lixo da cidade. Eu queria bater no meio ambiente sobre o lixo. Tem gente que pega o carro para jogar o lixo na saída da cidade, Antônio. Você vê a saída da cidade de terra, que situação que é de lixo, entulho, galho. O povo cobra do vereador. Vão cobrar do vereador. Mas eu não vou. Mas qual que é a solução para isso, Osmar? É multar essas pessoas? Eu creio que é multa. É isso mesmo? Porque o coração do homem é no bolso. Você mexeu no bolso dele, você mexe no coração. É isso mesmo. Porque se você multar 2, 3, 4 e levar a sério isso daí, põe no PTU dele a multa, não tem como ele sair. Essa semana no meu programa, você tocou no assunto, e essa semana eu recebi duas reclamações no meu programa durante a semana, acho que foi ontem até sexta-feira, de duas ouvintes que estavam reclamando de sujeira no Jardim dos Ipês, que é lá em cima, perto, e também no Jardim, no João Nardi. Inclusive mandaram fotos aqui, um absurdo, o terreno abandonado, né? É isso que você quer? Você pegaria, por exemplo, o proprietário desses terrenos e multa, criaria uma lei para multar isso. Também, né? Tem gasto. Nós vamos ter gasto, né? Tem um pessoal da dengue, pra campear as coisas terrenas. E meter multa. Uma época dessa choveu. Já encheu os copos d'água, as vazias d'água nos terrenos. O terreno, o mato já cresceu. Se ele já tem o terreno dele e ele não constrói, cabe multa nele. Sim. É, a multa até já existe. O negócio é fiscalizar mais, né? Aumentar a fiscalização. Muito, então. Muito. Pegar firme mesmo nisso daí. Porque o Carlos Porto teve aqui algum tempo atrás, inclusive já avisou aqui, já passou para os nossos ouvintes, comunicou a todos que agora até nas casas, gente. Se você estiver ouvindo agora e não ouviu quando o Carlos Porto estiver aqui, é o seguinte, se a vigilância chegar na sua casa, encontrar o foco da dengue, você vai ser alertado. Na segunda visita, se encontrar de novo, você vai ser multado, não no terreno, na sua casa. Né? É, e precisa ter isso mesmo, né, Osmar? Se você não colocar multa, Antônio, não muda. É igual eu tô te falando, tem gente que sai da porta da casa, cata o lixo, leva lá na esquina, joga na esquina, vem um cachorro, rasga aquela sacola, esparrama o lixo, vem o pessoal do gari, naquele sufoco para acabar o serviço deles e tem que juntar aquilo. O povo vê isso hoje e faz amanhã de novo. É. E não depois, muda. Eles falam que o vereador não faz nada. Mas nós, como é que nós vamos fazer? Se o mano pôr murta neles, eles não vão melhorar. É a cidade inteira aqui. Ó, o Lorenil tá te parabenizando, viu? Grande Lorenil, titio Lorenil tá te parabenizando. Flamenguista. A Valdirene também tá te parabenizando, viu? Valdirene Batistioto, conhece? Muito obrigado, Valdirene. Conhece? Coração, meu. Vai estar amanhã aqui no meu programa. Amanhã não, amanhã é domingo, né, Valdirene? Eu já te assustei, Valdirene. Ela vai estar na segunda-feira aqui falando de um trabalho bacana que o Sebrae vai estar realizando aqui em Guaranésia. Segunda-feira vai ter a participação da Valdirene e o pessoal do Sebrae aqui no Alô Bom Dia. O Paulinho, né, o Paulinho do Grêmio, eu parabenizo o Osmar pela vitória, mas não concordo em dizer que os vereadores não lutaram. Todos lutaram sim, e muito. E outra, a população tem que cobrar sim, mas a obrigação é do vereador, que é muito bem pago para trabalhar em prol da população. Não precisa do patrão ficar mandando ninguém trabalhar, não. E nesse caso, o patrão é o povo. Está dizendo aqui o Paulinho do Grêmio, viu, Osmar? E está te parabenizando também pela vitória. Oi, Osmar, é o Tielo. Em primeiro lugar, parabéns pela eleição. Eu queria ver uma pessoa como você lá na Câmara. Simples, honesta e trabalhadora. Conhece? Muito obrigado, Tielo. Tielo. Antônio Cláudio, Carlinho do Sítio Bom Pastor está parabenizando o Osmar pela sua vitória. Obrigado, Carlos. Boa sorte, Osmar, que Deus ilumine. Vamos na luta. Rosian Supermercado. Amém. Tá obrigado. Mandando esse abraço também para você aqui. Eu vou fazer um intervalinho comercial aqui rapidinho e na sequência a gente continua falando aqui com o Osmar Ciriaco, vereador eleito aqui em Guaranésia nesse ano de 2016, com 228 votos. Você ficou preocupado quando começou aquele assunto que o Silvio Dias iria assumir o cargo e um dos nomes cogitados aí para perder a vaga era você, Osmar? Eu fiquei tão emocionado com a vitória. Que pra mim a perca não ia fazer um pingo de farta mais. Intervalinho comercial e voltamos já. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento pra você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Você está ouvindo Programa Expresso. 12:33 aqui na Pássaro da Ilha FM, muita gente mandando mensagens aqui, parabenizando o Osmar Ciriaco pela vitória. Osmar, a Vanusa Guiar, viu? Tá te parabenizando aqui pela vitória. Osmar, que Deus te ilumine nessa nova caminhada, foi merecido a sua vitória. Deus que abençoe a família deles lá, muito obrigado, Vanusa. Quem mais aqui? Oi, Antônio Cláudio, aqui é o Fernandinho Axel, estou aqui no Bar do Tom, ele mandou você mandar um abraço aí pro Osmar. Um abraço pessoal do Bar do Tom também pro Fernandinho. Andréa Souza, parabéns, Osmar, que Deus te ilumine, te dê sabedoria para você fazer um bom trabalho. Amém, Andréa. Muito obrigado. Tem mais aqui. Boa tarde, Antônio Cláudio. Forte abraço aí ao Osmar, é o Marcelo Rosa. Muito obrigado, Marcelo. Outro vereador que também já passou por aqui, o Narciso Ferreira. Tá te parabenizando também. Obrigado, seu Narciso. Imaculada, Robson e Brian, tá te parabenizando. Muito obrigado. Deixa eu ver quem mais aqui, a Carla Torquato também tá te mandando um abraço. Um abraço, Carla. Gabriel Brito, sobre o lixo lá no Morro do Salles, sentido Santa Rosa, qual seria a solução que você daria para este problema, Osmar? É a pergunta do Gabriel Brito. Gabriel, nós já pensamos de toda solução aqui, ó. Ou pôr uma caçamba, ou aplicar murta mesmo. Nós não vamos ter jeito de fazer outra coisa, não. Porque através desse lixo aí, joga no Morro do Sosa e desce pra dentro do rio e prejudica. Eu sei que tem muito situante aí pra baixo, não tem nem como dar água pro gado. E através disso é mais lixo que vai indo. Então, ou é muda, ou fazer de esforço e der certo com uma caçamba aí. É, Emanuel Taliberti, primeiro quero parabenizar o Osmar e queria que ele falasse sobre os problemas das drogas que está assolando nossa juventude. Dá para falar algo aí, Osmar? A Nicole Rezende também, antes de você responder aqui pro Emanuel, tá te parabenizando. A minha amiga Lúcia da Deia também tá te mandando. Muito obrigado, um Lúcia. Mas responde aí pro Emanuel Taliberti, o que dá pra gente falar sobre esses problemas das drogas que infelizmente tem destruído, né? Não só a nossa juventude, mas a nossa sociedade como um todo. Manuel, a gente sobre isso daí, ó, mais que a gente ter de fazer alguma coisa pela cidade, mudar, trazer um policiamento que seja civil, fazer de tudo, mas a maioria é o pai e a mãe dão os conselhos, o tanto que é difícil para uma família tocar com quem tem participação com droga. Graças a Deus, eu não tenho na minha família quem faça isso. Mas é difícil porque depois que entrou nisso daí não adianta mais cadeia, não adianta mais, é só um tratamento mesmo, é difícil demais. A maioria das coisas é os pais e a mãe orientar o que é droga para os filhos. Então tem que ser feito um trabalho de conscientização, né, Osmar? Isso, um trabalho muito sério, muito sério, porque não um trabalho meia boca, né? Não, isso aí vai ter que chegar no ponto e falar desde pequeno, falar o que é, mostrar aquele que tem um problema com droga, porque a pessoa só entra nisso porque não sabe o problema que tá lá na frente. O que tem vai nisso daí. Ó, o Didi é motorista da Santa Margarida, está parabenizando você e está dizendo aqui, ó, atrás da simplicidade do Osmar tem a inteligência. Ô Di, um abraço ao povo da Santa Margarida, pessoal muito bom aí, o Di fica satisfeito. Parabéns, Osmar, pela sua vitória, assinado Du. Du tá te mandando um abraço, não sei qual Du, mas tá te mandando um abraço. É o Du Dedão ali. Será que é ele? Tá te mandando um abraço. É o único puxa-saco que eu tenho, esse Du aí. Obrigado, Du, se não for ele, vai pro outro Du vai também. Pro outro, né? A Luciana Ferreira e o Joãozinho, João Ninho, tá te mandando um abraço também. Muito obrigado, Luciano, bom lugar, Joãozinho. Agora vamos começar a apertar aqui o Osmar, porque só parabéns, chegou uma hora que descansa, né, Osmar? Legal aniversário, né? Osmar, você falou aqui, até acho que foi o Paulinho do Grêmio aqui, levantou uma questão que o vereador ganha muito bem, né? Foi o Paulinho mesmo, deixa eu ver, parabéns, Osmar, tarará, mas a prorrogação do vereador, que é muito bem pago para trabalhar em prol da população. O vereador é muito bem pago em Guaranésia, né, Osmar? Você acha que o vereador aqui em Guaranésia ganha muitíssimo bem ou ele ganha realmente o que ele trabalha? Ó, eu ainda não trabalhei de vereador ainda. Agora, eu trabalhar de vereador, aí a gente sabe a medida, porque se perguntar pra mim quanto vale as minhas coisas, eu sei o preço, mas o trabalho de um vereador aqui em Guaranésia, gente, se ele trabalhar mesmo, sério mesmo, não é muito não. Eu não conheço um vereador nessa cidade bem de situação. Isso eu vou ser sincero. Vai me desculpar os vereadores? Toda a nação que já saiu de vereador aqui na cidade nossa. Por falar que é um salário exagerado para um vereador. Sobre o gol, ele falou do serviço nosso aí. Se ele participar de uma câmara, de uma reunião, de uma decisão para a cidade, querendo ou não, a cidade fica nas nossas mãos também. Se o vereador brincar, gente, a cidade for para trás, ele prejudica todo mundo. Não é só o vereador que é prejudicado, é todo mundo. Vocês pensam que o vereador é prejudicado quando ele perde? Não. E quando ele perde, porque o povo já viu que a cidade está sendo prejudicada. Nós estamos aqui não para prejudicar a cidade, nós vamos trabalhar para melhorar a cidade. Mas o vereador, ele não. Aqui, da região toda, a cidade que paga melhor para o vereador é Guaranésia. E as outras cidades, então? O vereador não trabalha tanto assim? Cabe dentro da nossa cidade a arrecadação sobre a cidade. A nossa cidade, a arrecadação da nossa cidade é muito grande. Nós teve a perca da destilaria, mas a arrecadação é muito grande aqui. Então, no orçamento de vereador, está dentro do limite o salário do vereador. As outras cidades também não têm arrecadação, por isso que o salário é menor. Guaxupé é 4.200 o salário, provavelmente deve ser 4.200 para o ano que vem, é menor que o de Guaranésias, mano. Mas o consumo, para você ter uma noção, o consumo de energia de Guaranésias quase se torna maior que o de Guaxupé. Mas isso, então, a população não deveria ter uma vida melhor, melhor qualidade de vida, de saúde e tudo mais? Foi o que eu acabei de falar. A qualidade de vida das pessoas, a maioria, quem faz são as pessoas. Eu não falei que o pessoal sai daqui para jogar, paga um caminhonete, pega uma caminhonete para jogar lixo na cidade. Você acorda de manhã, essa colinha voando para todo lado. Como é que nós vamos manter uma cidade limpa, bonita, terreno sujo? Se o povo não colocou, pensa bem, se todo mundo amanhã limpasse os terrenos, conhece esses lixos, posse uma lixeira bem bonitinha na porta da casa, pra ficar bonitinha a cidade, só o povo melhoraria a cidade sem vereador, hein? Nem precisaria de vereador. Não precisa vereador, não, hein? Então vamos analisar que se a população tiver mais consciência e começar a trabalhar melhor e cuidar do seu próprio quintal, a gente pode abandonar os vereadores. Não, não faz questão, hein? Podia. Porque o vereador está aqui para tomar conta do povo também. O povo fala, nós vamos cobrar dos seus, mas eu vou cobrar do povo. Se eu for trabalhar lá, eu vou cobrar do povo. Não o povo cobrar de mim. Você acha que essa Câmara que está lá merece ganhar os R$4.700, esses vereadores atuais? Já que para deles você pode analisar, eles fizeram o trabalho. O seu não dá para a gente falar se você vai merecer ou não receber. Agora, eu chegando lá, eu te falo pra você, que seja daqui um ano, dois anos, eu te falo pra você, ó, tá muito. Mas se eu chegar lá e eu te começar a te ver gasto, e anda pra lá, e anda pra cá, e o meu salário não tiver dando, eu falo pra você, tá pouco. Você disse pra mim que você vai trabalhar normalmente na tua empresa, né? Isso. Das 7 da manhã até as 5 horas da tarde? Isso, que eu disse, eu vou tocar lá, e se eu ver que eu não dou conta de tocar, eu vou dedicar a cidade e largar lá. Mas ganhando R$4.700, vai frequentar a Câmara só terça-feira, só uma hora por dia. Não é muito, Osmar? Não é coisa de responsabilidade. Hoje, não analisar bem, vou te dar um exemplo pra você. Eu pego uma pessoa de confiança pra pôr, se eu fosse o prefeito, pego você pra pôr de confiança no cargo do transporte. Você tem que me comprar óleo diesel, pneu, toda a manutenção de caminhão. Você tem ideia quantos dinheiro que eu tenho que dar pra você todo dia? Todo dia, o tanto de dinheiro. Você vai lá, compra. Pneu não tem menos de barato. Peça não tem barato. Mecânico não tem barato. Todo dia, eu creio que essa prefeitura consome 20 a 15 a 20 mil por dia. Entre petróleo e manutenção. Ou mais, que eu não sei. Que eu não tô lá presente. Se eu deixo dinheiro todo dia na tua mão, se nós não bater em cima, o teu gasto, se você não for honesto, é muito maior que o de vereador. Então, você pega um diretor de uma área dessa, ganha menos que um vereador. E a responsabilidade dele, indo nessa linha de raciocínio, é maior que a de um vereador. Não é? Ele ganha pouco menos. Ele ganha menos que um vereador. Ele ganha menos. E ele trabalha todos os dias. Todos os dias. O vereador não trabalha todos os dias. O vereador não tem um carro pra andar todo dia. Ele já tem. Mas o vereador não precisa de um carro todo dia, só precisa de um dia da semana para uma reunião. Mas tem um carro para 11 vereadores. Ele, e cada chefe já tem um carro. Tem um carro só para ele. É. O Alcides Miguel também está te parabenizando. Muito obrigado, Alcides. Vou começar a apertar muito você, porque o povo vai começar a ficar bravo aqui comigo, viu? Porque tá todo mundo te elogiando. O Alcides Miguel está te parabenizando. Viu? Deixa eu ver quem mais aqui. Está te parabenizando. Parabéns, Osmar, pela vitória. O que você continue sendo essa pessoa humilde, trabalhadora e engraçada que você é. Um abraço dos seus amigos Adriano, Velma e família do Sítio Bom Pastor. Obrigado, Velma, obrigado, Adriano. Parabéns. Deixa eu ver aqui mais aqui. O Du, Mega Estilo, também tá te mandando aqui os parabéns. Ô, Du, nós estamos juntos. Muitas pessoas vão embora de Guaranésia porque não tem oportunidade. Será que um dia nossos filhos vão ter essa oportunidade? Será que um dia teremos nossos filhos de volta? Tá mandando essa mensagem que sua ouvinte, ela continua escrevendo ali, daqui a pouquinho a gente volta aqui na participação dela. Parabéns, meu amigo Siriaco, Deus lhe abençoe, é o Leandro Cebolinha. Amém, Leandro. Muito obrigado. Nicole Rezende também tá te parabenizando. O Val. Obrigado, Nicole. Tinho Pedreiro também, parabéns, grande companheiro Osmar Siriaco, estaremos juntos. Estou trabalhando com uma com o Valtinho lá na Câmara. Tá, e se sair lá o Valtinho como candidato a presidente da Câmara, Silvio Dias como candidato a presidente da Câmara e Felipe Nadi Laudade como candidato a presidente da Câmara? Você vota em qual dos três? Pode revelar o voto? Eu vou fazer igual o povo fez comigo. Vamos ver, né, Osmar? Vamos ver. Vocês dão voto pra mim? Vamos ver, Osmar. Vamos pensar direitinho. Mas esses três aí, você tá no PSDB, né? 45, PSDB. É. Então você tá mais alinhado ali com o Silvio. Provavelmente numa disputa dessa aí você votaria pro Silvio, ou nessa hora, a partir de agora, não tem mais partido, é Osmar, o partido é Osmar Ciriac, pronto. O que for bom pra cidade, nós vamos fazer. Se o povo, eu vou entrevistar o povo, quem que vai ser bom? Eu tô do lado do povo, eu quero que o povo decide de novo. Ele decidiu apoiar lá, eu quero que ele decide. Eu vou fazer uma perguntinha aí pro pessoal, desses pessoal que tá aí. Você vai fazer uma consulta popular aí pros seus amigos e ver o que você deve votar. Então vai depender do povo também, não vai depender de mim, não. Porque os que eu juntar um pessoal aí, eu faço uma pergunta para um, para outro, o que você acha de eu votar em fulano? Dele. E nele, o que sair lá na frente, eu vou votar. Quem mais aqui? Deixa eu ver quem mais aqui. O Vartinho, já falei, né? Osmar Ciriaco, você toparia votar a favor da redução do salário dos vereadores? Não. João Batista Lombardosa, ele já respondeu aqui, já falou comigo aqui. Felipe Laudade, aí ele que tá falando aqui, ó. Parabéns, Gambá. Parabéns, Gambá, também. Obrigadão, Gambá. Rose Casagrande, parabéns, Osmar. Estamos confiantes que fará uma boa administração como vereador, procurando atender as necessidades da população e contribuindo para um bom desenvolvimento de nossa cidade. A Rose Casagrande, dá um abraço para todo o pessoal. Obrigado, Rose. O Yudimar aqui, ele acabou de responder aqui. Ah, verdade. Agora que eu entendi aqui a pergunta do João Batista, que o Yudimar falou, mas ele ainda não respondeu sobre o salário. Respondeu, né? Pelo argumento que o Osmar falou aqui, ele já respondeu que não votaria contra a redução do salário, né? Votaria para continuar do jeito que está, né, Osmar? É uma oportunidade que eu tive. E a oportunidade foi essa que chegou dentro de mim, o salário já está lá. Aqui, ó, Antônio Cláudio, quero te parabenizar. Beleza, muito obrigado. Pergunta aí pro Osmar, que vai ser feito sobre os remédios que está em falta na farmacinha. Meu marido faz tratamento de glaucoma e os colírios são caros e está em falta. É a Marli da Coab 3 que está mandando essa pergunta. Ainda não dá pro Osmar fazer nada porque ele não assumiu o cargo, né? Mas vamos imaginar, Osmar, isso... se esse problema vem a acontecer no ano que vem, como é que você vai agir numa situação dessa? Porque os vereadores que vêm aqui, todos eles falam a mesma coisa. Todo dia tem gente pedindo remédio, pedindo patrocínio pro vereador. Como é que você vai agir nessa questão? A Marli que fez a pergunta. Marli fez a respeito de do colírio. Pai também usou o colírio. Nós sabemos que é caro. A maioria das vezes foi lá, não tinha um colírio. Mas eu vou ser sincero, Marli. Essa área aí, nós vamos fazer de tudo para dar certo e ter esses remédios. Porque eu, para não analisar para você uma resposta séria agora, para não fazer uma tapeação com você, meu pai teve que comprar o colírio também, eu não sei quem mantém esse remédio aí por enquanto. Ok, mas quando o Osmar for vereador, aí vai correr atrás, né? Não, vamos. Todas as questões nós vamos apoiar nisso daí. Deixa eu ler um comentário aqui extenso aqui. Boa tarde, aqui é o Júnior Golaço. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o Ciriaco pela vitória. E em relação ao que foi falado aí, o salário do vereador, ele mesmo comentou aí que a chefia ganha um pouco menos que um vereador. Só que, na verdade, é claro que a chefia, o pessoal de carregado do trabalho 8 horas por dia, né? E não é questão que eu não concordo com o salário do vereador. Pelo que ele faz hoje, o salário do vereador é muito alto. Mas em relação ao seu lado a vereador, se ele ficasse cartão de ponto todos os dias das 7 às 5 da tarde, segunda a sexta, como qualquer outro funcionário, aí eu concordaria com esse salário. Isso aqui eu acho que tá contrário ao salário também, viu, Osmar? Na verdade, Osmar, a grande maioria da população é contrária a esse salário, você sabe disso. Não, eu sei, né? Eu sei. Mas esse salário, quando esse salário iniciou? O salário foi iniciado há 2 mandatos atrás, quando votaram lá de 1.900, passou para R$3.000, foi na época pouquíssimas pessoas levantaram essa questão. Entre essas pessoas estavam o Mindua e o Ranulfo, né? Eu até naquela época tinha o programa e até me sinto um pouco culpado por deixar que isso tivesse passado, porque naquela época acho que se a gente tivesse cobrado aqui dos vereadores eles teriam voltado atrás, mas infelizmente a gente estava começando, ainda não tinha, não sabia direito como funcionava todo esse sistema. Agora a gente sabe, é por isso que a gente está brigando para reduzir o salário. E muito. Aquele, há dois anos atrás. Dois mandatos atrás, são 8 anos. Essa época, gente, o dinheiro valia. Valia muito dinheiro. E o povo não preocupou de abaixar esse salário. Agora, não sei o motivo de ter. Da vez, a preocupação de vocês abaixar o salário é porque o funcionário, da vez, não era bom. Se nós formos bons funcionários, acho que nós merecemos salário, sim. Acho não, tenho certeza, né? Que acho é a palavra em dúvida. Oi, Antônio Cláudio, quero te parabenizar aqui pelo programa, tal, tá dizendo aqui, é a Marli que tá dizendo aqui que o Laércio foi lá na firma que eu trabalho, que vai olhar muito para esse assunto, que, você como vereador vai cobrar dele a questão da farmacinha, para a farmacinha estar sempre em dia, Osmar, você vai estar cobrando, como é que vai ser o teu relacionamento com o Laércio? Como é que ele é hoje, como é que vai ser a partir do 1º de janeiro de 2017? Eu e o Laércio não temos, assim, falar uma amizade de direta, de ficar de bate-papo, assim, porque o negócio dele é separado do meu. Ele é uma área de saúde, ele teve que sair da cidade. Mas nós juntando, além de nós dois, não. Nós temos que juntar em 11, gente. É 11. Tudo que for bom pra cidade, é os 11 tem que fazer. Não tem que ficar jogando corpo um no outro, não. Mas eu não fiz nada porque fulano não deixou. Se não deixar, se você me abrir a oportunidade no programa, eu venho aqui e falo, Antônio, você sabe por que não aconteceu isso? Fulano assinou. Não, tá aberto sempre. Eu não tenho medo de vir aqui, eu tenho opinião. Eu entrei de opinião. Eu venho aqui e falo, sabe por que não aconteceu isso? Não veio mais remédio? Porque fulano assinou. Ó, boa tarde, Antônio Cláudio, Agnaldo Mian, manda um abraço aí pro Siriaco, pé inchado. Tá dizendo. Quantos apelidos você tem, Siriaco? Ele enche o pé e fala que é eu. Ele tava com um sapatão, eu nunca tinha visto um sapatão do que tamanho no pé do que é rapaz. Fui ver, tava com o pé inchado, depois falou que era eu. Boa tarde, quando houver votação para a legislatura 2021-2024, você votaria pelo aumento, pela manutenção ou pela diminuição do salário dos vereadores? Se for pra mim votar, eu votaria pra deixar do jeito que tá. Porque daqui 4 anos a pessoa vai chegar lá sabendo que é esse salário. Não como aconteceu eu chegar lá, porque, na verdade, eu fiquei sabendo que esse salário era assim. Depois que eu candidatei, que eu fiquei sabendo que já estava o pessoal batendo em cima da redução do salário. Eu nunca procurei saber quanto o vereador ganhava na cidade. E de fato, eu já vou ser sincero, eu não sei quanto que é o salário de um prefeito. Vai me perdoar, falar que eu estou por fora, mas eu não sei quanto que é. Em torno de 16 mil reais, né? Se eu não estiver enganado. Então os trabalhadores que acordam 4 da manhã para trabalhar e ganham 5 salário mínimo é justo? O professor que faz faculdade, investe dinheiro e ganha muito menos que o vereador é justo? E aí candidato a vereador ganha quase 5 mil reais e só vai uma vez por semana lá, é justo? A gente vai continuar nesse debate aqui, questão do salário. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda, tem um ouvinte aqui que já está dizendo que concorda. Eu concordo com o valor, sim, do salário dos vereadores. Que o pessoal candidatar e ganhar, né? Quero ver o pessoal se candidatar e ganhar, para ver se é fácil, né? Ele realmente não é fácil. Palito Som, conhece? Qual que é o apelido do Palito? Pra você divulgar aqui pra gente. Aquela figura, é tanto apelido que tem, que não vamos falar nada do Palito, não vamos fazer comentário do Palito hoje, não. O José Piscine, a Cida Piscine também tá te parabenizando. Um abraço, José. Seus filhos também, suas filhas, né? Deixa eu ver aqui, Danilo Estrada está parabenizando e pergunta se, na sua opinião, esses vereadores que foram eleitos vão fazer a diferença mesmo ou vai ser farinha do mesmo saco que ele citou aqui, foi a expressão que ele usou. Como é que vai ser essa Câmara? Essa Câmara que vai entrar agora em 2017 vai ser diferente dessa atual, Osmar? A esperança é ser diferente, porque eu mesmo conversei com o Narciso Ferreira, o Du, que é o que eu já tive mais, assim, conversado, dos vereadores. Gente, o que for bom pra cidade, vamos fazer pra cidade. Não vamos ficar de intriga um com o outro, não. Isso aí não adianta. Depois, no fim das contas, não é um que vai ser prejudicado, é todos que são prejudicados. Carlinhos, Carlos Donson mandou aqui uma série de perguntas aqui, perguntando do seu. Ele falou de quais são os seus projetos, mas um projeto principal. seu hoje que você tem que, um projeto ou uma indicação que você pretende fazer assim que você assumir lá o cargo de vereador, Osmar? Eu já vou chegar com um projeto lá respondendo pelo Carlinhos, não sei se pode ser aprovado ou não. Nós temos aqui uma nascente de água boa ali do capitão, fazer uma plantação de árvore, que eu quero ver no meio ambiente, para ver se nós melhoramos esse meio ambiente nosso, da nossa cidade. Se for possível, nós vamos bater em cima, o povo vai me desculpar, mas fazer, pagar o tratamento da água, fazer um negócio sério. Você acha que essa Câmara vai ter coragem de colocar isso aí em pauta para votar? Ó, dentro desses 4 anos, não sei se eu sou eleito daqui 4 anos. Mas se for preciso, nós, eu assino para colocar o tratamento da água. A água, gente, vai chegar um ponto. Aonde é bom arrumar água? A água, lá nos corguinhos, corre uma água preta. E a consciência do povo é pouca, é lixo, é osso. Quantos anos fica isso dentro dessa água? Pessoal vai então, se fizer um tratamento, você vê a água tá limpa, se tá limpo, tá plantada a árvore em volta, tá limpinho, você vê uma sacolinha de longe, você vê uma pessoa de longe levando aquilo lá. Então, nós vamos estar com um projeto para melhorar a cidade. Se melhorar as águas, gente, melhora a saúde, evita mosquito. Porque eu tive caso de dengue aí. Eu pensei que lá era morte, não era um caso de dengue. Eu fiquei 15 dias quase, eu pensei que eu ia morrer. Eu internado. Nossa mãe, aí lá no hospital, voltava. Olha o tamanho do prejuízo que eu tive, hein. Eu 15 dias parado, a minha família ficou... Não passou dificuldade, mas... E se é uma família que não está preparada com uns troquinhos, ainda ver com alguma coisinha, algum objeto para passar por 15 dias? O Ratinho está te mandando os parabéns, viu? Muito obrigado, Ratinho. Ele, inclusive, perguntou aqui a respeito do córrego do Brito. Já deu a resposta agora para ele, né? É isso, né? Fazer esse trabalho sério. O sonho da Vila Nune, Ratinho, foi 10 anos de moradia meu na Vila Nune. Eu não fiz promessa pra ninguém de canalizar isso daí, porque os que fez só passou vergonha. É difícil. Mas não é fora do orçamento se a pessoa que um dia resolver fazer isso daí. Porque toda cidade temperativa já fez. Tem outra cidade, Monte Santo tem, organizadinho, limpinho, avenida do lado, corguinho. Então não vamos desanimar, falar pra você que não dá pra fazer não, mas prometer isso daí, jamais. Já faz 12 anos que eu... Osmar, estamos com o tempo já estourado aqui. O Hélio de Brito está parabenizando você. Muito obrigado, Hélio. Diz que está com toda a família lá te ouvindo, viu? Muito obrigado. O Hélio, que algumas reuniões atrás, ele ficou bravo comigo, falou mal de mim no programa. Só não citou meu nome, né? Mas ele fica bravo mesmo. Mas tem um coração grande, né? Esses bravos que nós estamos precisando, né? Tem um coração grande. Um abraço, viu, Hélio? Não fica bravo comigo, não. É que a gente tem opiniões diferentes, né? Eu acho que tem que reduzir vamos o salário. Vamos respeitar as opiniões, claro, né? Claro, sempre. Da mesma forma que a gente troca esse bate-papo aqui, a gente pode discutir de opiniões. Eu não acordo. Mas não tem que respeitar o outro, né? Eu não acordo de abaixar o salário, mas eu respeito o povo querer abaixar. Tem gente elogiando aqui sobre a limpeza aí que você falou, dos corvos, né? Muito, não precisamos disso, né? O Diego Louco aqui na Automecânica Alisson, tá mandando um abraço aí pra você, viu? Obrigado, Diego. Cláudio, boa tarde, parabéns, parabéns aí pro Osmar Siriaco, só esqueceu de colocar o nome aqui de quem mandou, mas Osmar, valeu, quero te agradecer muito. Antes de a gente finalizar, porque o tempo já tá estourado, você pode falar alguma coisa assim? O que você tá achando aí dos nomes do Laércio aí, o Laércio que tá já divulgando alguns nomes, né? Os nomes que já foram divulgados até para os ouvintes aqui do programa Expresso, que não acompanha lá o grupo do Expresso no WhatsApp e também não tem Facebook. A procuradora do município vai ser a Vivian Boturi, o diretor do Departamento de Obras, o Júnior Queiroz, diretora de Contabilidade, a Juliana Costa, a coordenadora contábil, a Silvânia Almeida, o diretor de Esportes e Lazer, o Luiz Henrique Paina, diretora de Saúde, a Ana Cristina dos Santos, o chefe do gabinete que a gente recebeu na semana passada, o Natal dos Reis Carvalho. Ontem foi divulgado também que na assistência social quem vai comandar é a Martinha Flamini e na direção do Departamento de Educação, o Williams Gavioli. O que você está achando desses nomes? Ó, os nomes daí que você falou até meio rápido, eu prestei de atenção nisso daí, são pessoas que já tá na área, igual o Willi Gavioli, uma pessoa. Aqui, rapaz, não deu onde ser inteligente, muito inteligente. Então, não vamos falar, tá certo. E outras pessoas também já estão tudo nesse ramo, cabe nos lugares que ele colocou. Para finalizar, Osmar, quais são as suas últimas palavras, meu amigo? Eu queria mandar um abraço pro utiliza a Temperatiba, prefeito, pro Gilson, sou Nelson, pai dele, dona Geni, que eu já frequentei demais aquela casa lá, mandar Gilson de Asseburgo? É, de Asseburgo. Mandar um abraço aqui também pro Laércio, pro... e dar os parabéns também pelo João, por ele ter vencido essa batalha dos 4 anos dele, foi muito boa também. E mandar um abraço a todos os ouvintes aqui da Passo da Ilha, um abraço pessoal da Prata, que é muito fiel. Há 12 anos atrás eu tive 6 votos lá e agora mais 6. Então, meu pessoal, seis. Muito fiel. Então, ó, mando um abraço a todo mundo de Guaranese. Carlão Pitondo, parabéns ao Ciriaco. Calma, Antônio Cláudio. Depois de 6 meses de mandato, ele terá novas opiniões. Tá dizendo aqui o Carlão Pitondo. Vai ser difícil mudar a minha cabeça, viu? Porque as opiniões minhas são difíceis de mover. Firmes. São difíceis de mover, seu Carlos. Valeu, obrigado, viu, Osmar? Um abraço. Show de bola a participação do Osmar Ciriaco aqui no programa Expresso. Na próxima semana, o vereador eleito aqui de Guaranese, que vai sentar nesse mesmo banco que está o Osmar Ciriaco, é o doutor Donizete. Tá, o doutor Donizete Ribeiro do Vale, quem vai estar aqui respondendo as perguntas minhas e, claro, de todos os nossos ouvintes. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.